matériaux à engrais. Carrelage Roger à Orléans. La société Calinette Nettoyage Manuel Villas-Boas à engrais. Obra géniale, application de pavimento en Panafiel. L'entreprise Albert Coelho à Orne. L'entreprise Seattle à Olivet. SARL Aurelec Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza Rénovation Peinture Balza Thomas à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Granineiva Industria de Granitos, Sinalia Neiva Antas Esposin. Um bem-aja, um muito obrigado a todos, um grande merci a todos. Bom dia a todas e a todos, bem-vindos ao programa Voz de Portugal. Eu sou o Rosmir da Silva, vou estar aqui convosco até ao meio-dia, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. E hoje, na quinta-feira, 9 de setembro de 2021. Então vamos lá começar o programa de hoje com... Hoje vamos começar com o Rui Veloso. E depois vai ter também muita música logo a seguir, como... Também os Ritual Tejo, os Heróis do Mar e a Yolanda Semedo e muita música até o meio-dia. Então, muito bom dia aí para casa. Quem está a trabalhar, um ótimo dia também. E quem está de férias ou que já chegou de férias, umas boas férias e então uma boa reprise também a todos. Quem vai pela estrada também, uma ótima viagem a todos vós. Então vamos lá começar o programa com o Rui Veloso, como disse, e depois eu vou deixar de seguir também. Então até já, muito bom dia. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Foi no ano passado.

ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Que está comigo, não me compreende, não me conhece. Não tem teu charme nem teu toque. Onde é que eu estava quando aceitei amor? Te procuro no dia a dia da minha vida, da minha vida. Amor, cantou Yolanda Semedo. E agora vamos ficar com a Joana Amendoeira e a Estrela Sem Sentido. E logo a seguir vai vir o Tony Carreira com a Saudade de Ti. 9 horas e 24 minutos. Muito bom dia. Estrelas brilham sobre o mar. No sorriso da paixão, nos olhares compreendidos, quem quiser delas cuidar, tem mais luz no coração e na vida outros sentidos. Quem quiser delas cuidar, tem mais luz no coração e na vida outros sentidos. Atravessa a noite escura, a brilhar pela madrugada. acordada. Quando a estrela cai no mar, ao céu não pode voltar, faz-se negra a luz do dia. Condenada à eternidade, ela chora de saudade, a gritar por companhia. Condenada à eternidade, ela chora de saudade, a gritar por companhia. saudade de ti, cantou Tony Carreira. E agora vamos ficar com os Delfins e Aquele Inverno. E logo a seguir vem a Cristina Branco com Sete Pedaços de Vento. Bonita canção também. Então até já, muito bom dia. 9 horas e 30 minutos. Que nos gela o coração e nos traz a paixão. Aquele inverno, aquele inverno, há sempre a lembrança de um olhar a sangrar, de um soldado perdido terras do ultramar. Obrigação, aquela missão, combater a selva sem saber porquê. Sempre o inferno matar alguém. Quem vê sempre a palavra, a palavra nação, os chefes trazem e usam para esconder a razão. Sua vontade, aquela verdade, para eles aquele inferno será sempre o mesmo inferno que ninguém poderá esquecer. Ter que matar ou morrer ao sabor do vento, aquele tormento. Yeah. 96.2. La FM en couleur. Cristina Branco, e agora vamos ficar com a Isabelinha e com o tema intitulado Outra Vez, e depois eu volto logo a seguir. Mas antes vamos ter um pequeno intervalo. Então, até já, bom dia. Se eu for pensar na vida antes

La société Calinette Nettoyage Manuel Villas Boas, Angra. Obra genial, aplicação de pavimento em Penafiel. L'entreprise Alberto Coelho, à Orne. L'entreprise Ciatel, à Olivet. SARL, Aurélec, Bernardino Azevedo, plomberie à Orléans. L'entreprise Balza, rénovation, peinture, Balza Thomas, à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Granineiva, indústria de granitos, Sinalia Neiva, Antas Exposente. Um beijo, um muito obrigado a todos, um grande merci a todos. São 9 horas e 48 minutos e vamos agora continuar com o Mr. Jack e o seu fã, sou teu fã, assim é que é, e depois eu volto já a seguir também. Então até já, muito bom dia. És muito mais necessária que a internet. Dois, és um presente pra minha vida. Sem ti eu já não vejo saída. Eu sou tão dependente do meu vício. Tiro os pés do chão e venho voar pra dentro do céu. Com destino ao meu cometa, baby, dá-me a tua mão. E quando a luz que brilha em frente veio para nos guiar. E não tenhas medo, é lá que vivo meu coração. É pleno verão. E ai do sol, se te quiser queimar, baby, eu te protejo. Vejo, eu vou falar com São Pedro. Vai fazer chover, baby, tudo pra valer. Tiro os pés do chão e vem voar pra dentro do céu. Com destino ao meu cometa, baby, dá-me a tua mão. E quando a luz que brilha em frente, eu venho para nos guiar. E não tenhas medo. Eu sou o teu fã, cantou o Mr. Jack. E agora vamos ficar com o Tim e o Patchouli. Logo a seguir vai vir o Pierre Ardenne com a participação de Cuca Roseta com os Fados dos Barcos. E também o Nininho Vaz Gama com Tudo Passa. Um bom dia, faltam 7 minutos para as 10. Iluminam as noites desse mar. barcos que navegam e se encantam no outro mar. Há barcos que balançam com saudade, saudade de voltar. Eu ouço o canto do mar, de lá que vem, do barco de além, do mar de quem procura também como eu. Uma ilha em seu mar. Eu ouço o canto do mar, de lá que vem, do barco de alguém, do mar de quem procura também como eu. Uma ilha em seu mar. Eu canto para os meus barcos, com o mar no coração. Os barcos a sumir, esses barcos ancorar na minha aldeia. O convido a navegar pelos mares, os mares das minhas veias. Eu ouço o canto do mar, de lá que vem, do barco de alguém, do mar de quem procura também como eu. Uma ilha e seu mar. Vai voltar. matar y ver contigo ter os filhos. Do parto ao altar, era contigo que eu queria casar. Era contigo que eu queria ter o meu caminho. É aí. E agora não sei como vai ser. Não sei se também quero. Chama-se Tudo Passa, com a voz do Nininho Vaz Maia. E agora vamos ficar com os Tuki Dukes e Amor para... agora vamos ficar com a Sétima Legião, O Quem Não Esqueci. E logo a seguir é que vem os Tuki Dukes com Amor. Amor é a palavra amor, assim é que é. Então muito bom dia, até já. Há uma voz que sempre me chama por mim, para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não

ficar. Cais, ficou deserto, nem mesmo por perto vou te encontrar. Perdi a alegria, perdi a magia de viver por ti. Tudo desabou, o mundo acabou, quanto sofri. E pobre de mim, que não vejo o fim deste tormento. Vida sem amor é vida sem sabor, sem alimento. Perdi a alegria, perdi a magia de viver por ti. Tudo desabou, o mundo acabou, quanto sofri. E pobre de mim, que não vejo o fim deste tormento. Vida sem amor, vida sem sabor, sem alimento. Perdi a alegria, cantou José Alberto Reis, assim é que é. E agora vamos ficar com a Lura, e logo a seguir vem o Paulo Gonço, com a Lúcia Muniz também, e o Leve Beijo Triste. Então até já, muito bom dia. Foi que pelo menos ninguém me engaçou. écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Vez triste cantou Paulo Conso e a Lúcia Muniz. E agora vamos ficar com o melhor de mim, Marisa. Então até já.

resisto. eu não Ribeiro, eu só queria, e agora vamos ficar com António Manuel Ribeiro e a sua banda, os VHF, com a Rua do Carmo, e depois eu vou já seguir também. Então até já, muito bom dia. Carmo com António Ribeiro e o JHF, e agora vamos ficar com o Miguel Carreira e o tema Quanto Mais o Tempo Passa. Pois é, assim, o tempo passa rápido. E logo a seguir vão vir os chutes de pontapé também. E depois eu volto já a seguir também. Boa quinta-feira. Entre nós passou tanto tempo, mas ainda sinto o teu calor. Tua imagem no pensamento e no corpo ainda o teu sabor. Tanta vez quis apagar de peito, mas em mim nada de ti se apagou. Quanto mais o tempo passa por mim, cada vez sem te dar o par. Tanta vez eu te esqueci por momentos. Essa dor faz-me de novo lembrar. Quanto mais o tempo passa por mim, cada noite, cada amanhecer, mais eu vivo a lembrar-me de ti. Já tentei, mas eu sei, não te consigo esquecer. Olham os chutes e patapés com os contentores. E agora vamos ficar com a Simone de Oliveira, com Pedaços de Ti, do álbum Pedaços de Mim, de 2003, assim aqui é, grande Simone. E depois vem o João Pedro Paes com Ninguém é de Ninguém, para terminar esta segunda hora, porque já aí nos fatos já a seguir. Então até já, muito bom dia. Ai, quem me dera sentir um pedaço de ti, ti. Eu que adoro cantar, hoje quero ouvir, ouvir. Vejo Lisboa encantada, brindar às madrugadas, com essa pessoa. Os jovens poetas, fados percorrem ladeiras, histórias inteiras, revelam desejos de amor. Amor que acalenta, amor que espera, há muito que quero, espero. Amor que acalenta, amor que espero, há muito que quero. É noite, sou caravela, tu és o meu peixe, a lua nos guia, sou morã, transborda em meu leito, minha alma tão tua, se faz nua, nua, para te esperar. Era sentir um pedaço de ti, de ti. Eu que adoro cantar, os quero ouvir, ouvir. Vejo Lisboa encantada, brindar as madrugadas com essa pessoa. Os jovens poetas, sabes, percorrem ladeiras, histórias inteiras, revelam desejos de amores. Amor que acalenta, amor que espero, há muito que quero, espero. Amor que acalenta, amor que espero, há muito que quero, que quero. É noite, sou caravela, tu és o meu tejo, a lua nos guia, sou lua, transborda em meu leito, minha alma tão linda, se faz nua, nua, para te esperar, nua, para te esperar, nua, para te esperar.

Sabes quem é notre modèle si belle est Cantou o desfado, um grande fadista também, mas mais atrás tivemos dois fados com a Conceição Ribeiro, Não Chames Pela Saudade, e o Artur Batalha com Sinas Trocadas, para todos vós que gostam de fado e não só. E agora vamos ficar com duas dedicatórias, e uma para o Sr. Joaquim Gonçalves, e para a sua esposa, estão sempre à escuta todos os dias da Rádio Arconciar. Muito bom dia para eles e muita saúde, sobretudo. E a seguir vai vir também outra dedicatória para a Dona Teresa, que está sempre à escuta também. Um dia para ela, para toda a sua família também. Muita saúde, muitas alegrias, sobretudo. Muita saúde para o seu pai também. E vamos ouvir o Francisco José para o Sr. Joaquim, Como É Bom Gostar de Alguém. E a Ágata para a Dona Teresa. Então até já. Quando se sente um sofrimento, um doce momento, isso é gostar. Quando se tem alma ansiosa, ora ditosa, isso é gostar.

aquest art cantor Carpetí, per Dona Teresa, Maria Trasso i Francisco José, per el senyor Joaquín González, i ara vam ficar amb Toni Carrera. Toni Carrera, Toni Carrera, que va nos chanter una chanson que ça fait un moment qu'on n'a pas écouté, et celle-là je vais la dédicacer à Maryse Martin, qui a l'écoute toutes les journées, toutes les semaines de Radio Arc-en-Ciel. Donc une bonne journée à elle aussi, toute sa famille, tous ses enfants et petits-enfants, et tout de bon. Donc on va écouter Toni Carrera quand il faudrait jamais que le temps s'arrête, que le temps passe. Il faudrait que jamais que le temps passe. Une chanson en français qu'on a, ça fait un moment qu'on n'a pas écouté, on va l'écouter aujourd'hui. Et je reviendrai juste après pour d'autres dédicaces. À tout de suite. Jamais rien changer de rien, ni nos sourires dans la glace du vide.

vim do Porto para o Senhor Braga e agora vamos ficar com Marco Paulo e Sempre que o Sol Brilhar. Esta é da parte da Maria do Céu para todos os ouvintes e para todos os animadores. E depois a seguir vem os Nénamos para o José também, com sabor aqui Zumba. Muito bom dia. O teu rosto, o cabelo, os teus beijos, que estremeço, sempre que brilha o sol naquela praia, sinto o teu corpo vibrar dentro de mim, o teu respirar. A saudade, a saudade, a loucura, a loucura, o delírio, meu estremeço, oh, oh, oh. Sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol. Sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol. Sempre que brilha o sol, aquela praia. Sinto o teu corpo vibrar dentro de mim. O teu respirar, o teu rosto, o cabelo, os teus beijos, estremeço. Oh, oh, oh. Sempre que brilha o sol naquela praia, sinto o teu corpo vibrar dentro de mim. O teu respirar, a saudade, a saudade, a loucura, a loucura, o delírio, eu tremeço, oh, oh, oh. Sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol, sempre que brilha o sol. Alô, fim de semana chegou. Qual o sabor que hoje? indignaram-nos com o sabor a quizumba da parte do José para todos os animadores, para todos os ouvintes, para todos os amarantinos. Um abraço para ele também. E agora vamos ficar com os Sitiados e a Vida de Marinheiro. E esta vai ser para o Luís, que está sempre à escuta também. Muito bom dia, um abraço para ele. Bar em bar, a quem procura fama e fortuna, eu procuro naufragar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz me pudesse animar. Telefonei para Tóquio, só para te ouvir cantar. Pensei que a tua voz. Sitiados. E agora vamos ficar com a Viviane, e esta é para Maria Adelaide, que está à escuta também. Muito bom dia para ela e toda a sua família. E então vamos ouvir, desta vez vamos ouvir a Viviane com Quando Tiveres Tempo, e logo a seguir vai vir o José Alberto Reis. Então até já, muito bom dia. Não é esta que eu quero. Quando tiveres tempo, e esse tempo for só para nós. Quando tiveres tempo, e esse tempo for só para nós. Deixa-te estar ao meu lado, para cobrar o fato de não teres tempo para mim. Deixa-te estar ao meu lado, para cobrar este fato de não teres tempo para mim. Estou cansado. saudade de cantigas, de promessas não cumpridas, de desculpas farrapadas, de sempre pendurar quando te esqueces de mim. De desculpas farrapadas, de sempre pendurar quando te esqueces de mim. Eu aqui à tua espera, saudade que me desespera. Por trás desta vidraça, o tempo já não passa, o velho tomou conta de mim. E os dias passam iguais, sempre iguais, nada mudou. Chegas tarde do trabalho e como sempre te raio, mas só pensas em dormir. Chegas tarde do trabalho e como sempre te raio, mas só pensas em dormir. Eu aqui à tua espera, saudade que me desespera. Por trás desta vidraça, o tempo já não passa, pede tomar conta de mim. Eu aqui à tua espera, saudade que me desespera. Por trás desta vidraça, o tempo já não passa, pede tomar conta de mim. Ai, queria tanto ter-te agora, só um minuto, só uma hora. Mas quando finalmente tiveres tempo para mim, já me terei ido embora. E pensei que tu já me aceitasses sem rancor. Nossos desenganos já passaram, pensei eu, e fui saber de ti, amor. Regressei à rua onde me disseste adeus. Espreitei à janela, tua imagem vi então. Esperei pela lua para tu não veres que era eu. Depois, com o coração nas mãos, voltei a bater à tua porta. Mas tu não atendeste a minha dor. Viste que era eu e não te importa. Tens o meu amor de volta, porque já tens outro amor. Voltei a bater à tua porta. Mas tu não atendeste a minha dor. E não te importa. Tens o meu amor de volta, porque já tens outro amor. Ao fim destes anos eu não te apaguei de mim. E pensei que tu quisesses tentar outra vez. Sem mágoas nem danos, duas flores num só jardim. E fui procurar ser feliz. Regressei à rua onde me disseste adeus. Espreitei à janela, tua imagem vi então. Esperei pela lua para tu não veres que era eu. Depois, com o coração nas mãos, voltei a bater à tua porta. Mas tu não atendeste a minha dor. Viste que era eu e não te importa. Tens o meu amor de volta, porque já tens outro amor. Voltei a bater à tua porta. Mas tu não atendeste a minha dor. Viste que era e não te importa. Tens o meu amor de volta, porque já tens outro amor. Mas tu não atendeste a minha dor. Viste que era eu e não te importa. Tens o meu amor de volta, porque já tens outro amor. Voltei a bater à tua porta. Mas tu não atendeste a minha dor. Não te importa. És o meu amor de volta, porque já tens outro amor. José Alberto Reis. E com voltei a bater a tua porta, mais atrás foi a Viviane para a Maria Adelaide. E agora vamos ficar com o Amaro, André Amaro, desajeitado. Assim é que é. Não sei se te recordas como eu, mas sei que era dezembro junto ao mar. O que nenhum esperava aconteceu. O frio foi lareira para te amar. Não sei se te recordas do meu jeito, desajeitado mesmo para dizer coisas que nos deixam sem ter jeito e deixam nossas mãos sempre a tremer. Amo-te muito, quero-te tanto. Disse teu com meu olhar envergonhado. Quero-te muito, amo-te tanto. E duvidaste do meu ar desajeitado. Quero-te muito, amo-te tanto. Mas continuas a sorrir hoje ao meu lado. Não sei se te recordas que implicavas com o meu cabelo e a minha voz. Mesmo das canções tu não gostavas, aquelas que eu cantava só para nós. Claro que houve brigas e enganos, mas já temos memórias para contar. E hoje mesmo ao fim de tantos anos, continuo aqui sempre a cantar. Amo-te muito, quero-te tanto. E se teu com meu olhar envergonhado. Duvidaste do meu ar desajeitado. Amo-te muito, quero-te tanto. E tu sorris do meu ar apaixonado. Quero-te muito, amo-te tanto. Mas continuas a sorrir hoje ao meu lado. Aconteceu. O frio foi lareira para te amar. Foi o André Amaro. E agora vamos ficar com os do outro dos latinos, com o senhor Vitor Santos e sua esposa, a dona Isabel, com a senhora da guia, para terminar este programa de hoje, porque não há tempo para mais. Então até já. Thank you. joelhos vou com o terço na mão, rezando te peço sua salvação. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós. A Virgem Maria, Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre pro irmão meu. Rezando te peço sua salvação. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós. A Virgem Maria, Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre pro irmão meu. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós. A Virgem Maria, Nossa Senhora, que estás no céu, faz um milagre pro irmão meu. Nossa Senhora, Senhora da Guia, rogai por nós. A Virgem Maria, Nossa Senhora, estás no céu, faz um milagre pro irmão E pronto, amigos ouvintes, não há tempo para mais. Vou-vos deixar aqui, vou-vos deixar com o RTP já a seguir. Espero que gostaram destas vozes, destes fados, destas dedicatórias para todos vós que estão sempre aí à escuta todos os dias, todas as semanas. Então, eu voltarei para a semana com mais vozes, mais música, como sempre, com o melhor da música bem portuguesa. Hoje acabamos com o dueto dos Latinos 33... da Rádio Latinos 33, Sr. Vítor Santos e a sua esposa, a Dona Isabel, que fazem bailes, fazem festas e que cantam também para, nas associações portuguesas e, sobretudo, lá na Rádio Latinos 33. Então, também para ele, um grande abraço E eu voltarei para a semana com mais música, como disse. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes e até para a semana. Muito bom dia.